pessoas tenebrosas, terroristas, minhas balas passantes, muito sangue derramado na verdade, 016. Bem-vindo a mais um artigo pesado, material bélico, rimas projetadas diretamente de um monstro de coração contundente. Calabouços. Agora o barato vai ficar louco. Mas esse CD, esse som, esse rap, nós damos sangue, a camisa e todos os ossos, mano, pra rimar a verdade, levando a palavra de Cristo perfeitamente ao sistema periférico. Seja bem-vindo à minha mentalidade. O que eu vou narrar pra você é nada mais do que a verdade. Vai segurando por muito tempo acumulou pólvora no raciocínio. E agora eu vou rachar a verdade. Eu sou gangsta, mano. Gangsta. Hahaha.